de cabeça, se for chapar o coco, tenha consciência, conhecimento é louco. Então bate cabeça, se for chapar o coco, nego. Hip hop, rap, break, grafite, CDR na resistência, no apetite. Tá aí o convite, só se não gostar, colar na banca, pra sumariar. Na eloquência, os loucos aqui prosseguem cantando rap. CDB dançando um break, tá na veia, na mente. Revolução é pra favela, sou filho da periferia. No jogo sujo eu não me entrego. Consciência, meta, livre-arbítrio, escolhe que é certo. Sobrevivente da fronteira, o crime te arrasta pro inferno. Ocupa sua mente, quatro elementos, identifica. Mandando grafite na parede, mandando uma session na roda de break. A rima improvisada na base, gringa no beatbox. Mas o revolucionário no apetite eu solto a voz. Hip hop de voz, CDR, a banca é forte. Que representa de quebrada em quebrada, não é palock. Resistência, persistência, não se iluda com o sistema. Um boot, uma bombeta, tô consumindo. O mesmo é muita treta, vai roubar, traficar pra comer, se pá, matar, se mostrar. Periculoso da quebrada, sou respeitado porque eu respeito. Na humilde, sem calibre, longe do crime, mais um ponto pra favela. Regenerado livre, perigo pra elite, a sua inveja não me atinge. Eu sou herói do super cine, mas me livre, é uma pá do crime. Dos vícios, das treta, minha arma, consciência. A rajada que é sonora é por vocês que manda a letra. Pode acreditar, a rajada que é sonora é por vocês que manda a letra. O movimento aqui é louco, então bate cabeça, se for chapar o coco, tenha consciência. O movimento é louco, então bate cabeça, se for chapar o coco, nego, não se esqueça. O movimento aqui é louco, então bate cabeça, se for chapar o coco, tenha consciência. O movimento é louco, então bate cabeça, se for chapar o coco, nego. Tá embaçado, eu tô ligado, é uma pá de atrasalado. Pode jogar veneno só pra ver o que que eu faço. Transforma em rima, sincronizada com a batida. Gospel gangsta, bate cabeça, o rap ensina a respeitar a vida. A tema é disciplina, colar na moralina. Com os mano e com as mina, um proceder saudável. Mente rápido e ágil, não mostra seu ponto fraco que o tombo vai ser fácil. Seguindo o ritmo entre altos e baixos, vou prosseguindo, evoluindo. Alma e mente, respira, ainda estou vivo. Olho no olho, frago com a intenção, boto fé. Quem rima com o coração firme na rocha, tá de pé, sabe qual é, não tem migué. Curte rap, sai do crime, sossegado, eu tô a pampa curtindo com meus amigos. A liberdade não tem preço, o juiz desanda, a negligência que inflama. O movimento aqui é louco, então bate cabeça, se for chapar o coco, tenha consciência. O movimento é louco, então bate cabeça, se for chapar o coco, nego, não se esqueça. O movimento aqui é louco, então bate cabeça, se for chapar o coco, tenha consciência. O movimento é louco, então bate cabeça, se for chapar o coco, nego. Periferia bem sofrida, vejo gente bem vivida. Pra sustentar a família, 40 graus, catar latinha. Cabelo grisalho, o corpo já tá cansado. Experiência repassada pros filhos, não entra em bala. No estralo, irmão, que o jogo é invertido. Eu tiro no escuro, sem munição, tá perdido. Labirinto, de concreto, aço e ferro. A city tá sinistra, tem que andar ligeiro e esperto. O inimigo é invisível, manipula as mentes fracas. O que o mundo te oferece, o pecado, a carne fraca. Tô de passagem, narrando a realidade. Pra quem no futuro tenha melhorias de verdade. Talvez, quem sabe, amanhã o mundo acabe. Maremotos, enchentes, políticos, corrupção, absurdo. Segundo a fé na paz, não me iludo. A união faz a força, podemos mudar o mundo. O movimento aqui é louco, então bate cabeça, se for chapar o coco, tenha consciência. O movimento é louco, então bate cabeça, se for chapar o coco, nego, não se esqueça. O movimento aqui é louco, então bate cabeça, se for chapar o coco, tenha consciência. O movimento é louco, então bate cabeça, se for chapar o coco, nego. O coração bate forte porque o rap treme o chão. CDR na cena, é nós na missão. Se esquivando das trevas, seguindo a trilha correta. A família unida se fortifica pra guerra. É som pesado, contagiando os irmão. Se tem rap na quebrada, tu tá só curtição. Vários estilos de rima pra tu se identificar. Fazendo som periférico, vem de raiz, nasce lá. Revolução tá na mente, fazendo som consciente. Mike, DJ, bass, squash, break, grafite na parede. Naturalmente o estilo, mas siga a minha cultura. Igual um vírus se alastra, de quebrada em quebrada. Vários guerreiros lutando por um futuro melhor. Se adianta sem atrasar o de ninguém, veja só. Só quero o que é meu, que é dos outros não quero. Zóio de banha se arrasta lado a lado com os vermes. Fazer o que se é assim, lado bom ruim. Enquanto alguns te ajudam, outros planejam seu fim. Tem que chegar respeitando e na humildade sair. Na humildade sair, na humildade sair. O movimento aqui é louco, então bate cabeça, se for chapar o coco, tenha consciência. O movimento é louco, então bate cabeça, se for chapar o coco, nego, não se esqueça. O movimento aqui é louco, então bate cabeça, se for chapar o coco, tenha consciência. O movimento é louco, então bate cabeça, se for chapar o coco, nego. Thank you.